vai curar. Hoje vai transformar. Vai fazer um milagre nesse lugar. Hoje Deus vai curar. Hoje vai transformar. Vai fazer um milagre nesse lugar. A minha dor, posso dizer que Jesus me curou. Livre das doenças sou. Pode a Deus aplaudir. Levantemos as mãos.